de Janeiro to the world. DJ Markin. The jam, the party is back and I rap. Girls wall to wall, there's my man hanging out in the back. So I cruise, slide through the dance floor. I've never seen a club so hype before. Get on the mic and get raw. Back to back, front to front, door to door. Everybody dance to the new sound, rock and roll, soul to soul. I bring it on down from the bottom to the top, from the top to the bottom. Where they jump, they swing, they hear, they shake, they dare me, yeah, oh yeah. So loosen your body and let me take control. Let's rock and roll. A new form, break the norm, get warm and then swarm, come back again, tear it up and transform, from BB King to Bo Diddley, and Sullivan was on the TV screen to be seen with the Beatles and the Jackson 5, the Who, the Doors, the Rolling Stones, and even I, dibble the bit to get with, helping to prove that it's legit, your parents dissed it back in the days, the same way they diss rap, are you amazed? So DJs, let's rock and roll. Young and took the old. Let's rock and roll. Rockin' Roll, ainda Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Level 42, Lessons in Love, Madonna, Like a Prayer, e começamos o segundo bloco do programa de hoje com Depeche Mode, Enjoy the Silence. Eu espero que vocês tenham se pré-aquecido aí pra balada, né, nessa pista virtual, pra depois encarar uma pista de verdade, né? Espero que o programa tenha cumprido a sua função, a não ser que você esteja conferindo no podcast, né, o que é muito legal também, que você pode fazer o download e ouvir a hora que quiser, no dia que quiser, onde quiser, lá no podcast.riosulradio.com. Tem essa edição depois de executada, né, claro, e tem as edições anteriores. Portanto, o histórico do Flash House você encontra no endereço que eu passei, tá? E passo de novo, podcast.riosulradio.com. O Flash House fica por aqui semana que vem. Se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Isso, rádio. Serviço. A higiene é fundamental para a saúde e a boa qualidade de vida de nossas crianças. Deixe o lixo longe das crianças. Mantenha os utensílios domésticos bem limpos. Use água filtrada ou fervida. Ensine as crianças a lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Evite que as crianças brinquem à beira de córregos e águas contaminadas. Com cuidados bem simples, você pode prevenir muitas doenças. 19 horas e 15 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, disponível também em online Radio Box e no MyTuner. Boa noite. And I still kinda miss you. Is it weird that I do? I do. Ooh. Are you still in your basement? Smoking weed with the same friends. Just living for the weekend like we used to. Ooh. Up all night, my drinks on the floor. Wasting time, Nintendo 64. Shouldn't think about it anymore. My accomplice, I know it's late. Different time zones, different states, but I bet you still up all night. My tricks on the floor, wasting time, Nintendo 64. Shouldn't think about it anymore. Still.